só mesmo encanto. Como serão afinal os finais, os infinitos? Tudo é normal, esquisito. Tudo, quase aquilo, quase isso, quase thank you.

um por um. Aqui estão, são diferentes, mas unidos dão a mão. Assim como a cinco sinto os dedos musicais e os meus cinco sentidos em crescendo já são mais. Cinco dedos sincopados sustenizam num bemol. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, cinco simples, simples como o sol. E brinco com afinco, queria ser um girassol. Na, na, na. Até para ser dedo é preciso ter unhas. Na, na, na, na, na. São cinco dedos, são delícias, são enredos dedicados, dedilhados, e num dédalo de dedos deduzimos a lição. São amigos que nós temos mesmo a mão. canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Thank you.

tristeza com paz. Alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção. Alfama não cheira a fado. É bom. fumavas lá no escuro, não vi claro. Logo agora que o tabaco está tão caro. Quatro maços cada dia é o teu consumo. Tremo o corpo todo envolto em fumo. É que até um automóvel gasta menos gasolina. E tu só trabalhas com a tua nicotina. É só tabaco! Sim, sim, sim, é só tabaco! Isto assim tá muito fraco! Estás a fumar demais! É só tabaco! Pô, pô, pois é só tabaco! Isto a dois vai dar buraco! Vê lá por onde vais! Estás a fumar demais, estás a fumar demais. São quatro maços, quatro. É só tabaco, é só tabaco, é só tabaco, é só. Querias ser tu a primeira do meu top 10, mas agora eu ando numa vigiana. Fazes bem o 4, vou varrer-te da minha vida. Com certeza vais ficar doida ferida. É só tabaco! Sim, sim, sim, é só tabaco! Isto assim tá muito fraco! Estás a fumar demais, demais! É só tabaco! Pois é só tabaco! Isto a dois vai dar buraco! Vê lá por onde vais! Salve, salve, balão.